Espera 2590, solo aos 43. Livrando à direita, táxi via Alfa. Confirme se destino é Pátio Militar ou Autoridade? Pátio Militar. Gente, táxi via Alfa e chamada Delta para cruzamento da pista 10. Afirmativa, Loura Marçã e Alfa chamará na Delta para o cruzamento. Espera 2590. Para o cruzamento, fronteira 2590. Frisado cruzamento da 10, táxi via hotel até o pátio militar, na estação na frequência livre, tenha uma boa noite, fronteira 2590. Táxi via hotel, pátio militar, lá, frequência livre, obrigado. TAP está autorizado em ILM. Autorizado, TAP 3398. Índia e Aposata, 27 no ponto espera, chama 1845, 1747. Chame Recife, frequência 13325, Oceano 313. 3325, obrigado, bom domingo, Oceano 313, obrigado. Boa. 747, ponto operação. Maio Jet 747, a linha decola, vento 130 graus 08 mais. A linha e decola, Jet 747. Mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Ah, oi. Livre pouso, pistão no zero. Vento 190 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, 3398. Jet 747, decolo 52, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 1208, uma boa noite, o L6747. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6747. Web 6747, Salvador, de Cordial, contato radar. Cordial e, por gentileza, se possível, Broad Bridge, 6747. Bom, voa Leda, no primeiro momento. De primeira Leda, 6747. Oceano 224, desça para 6.000, 1.017. Web 747, vamos subir para o nível 320 e voar direto bridge. Subindo ao 320, direto bridge, 6747, cara. Oceano 6224, está passando agora o 245, 9 milhas para a posição Gondu. Você tem condições de voar direto para a Duna? Tem condições do 6224. Ok. Vamos descer para 6000 Duna, dentro em breve eu vou lhe autorizar a altitude inferior. 6000 Duna, 6224, está passando agora. Solo 54, libera direito, chama 121, décimo 9. Solo 3398, 398, prossegue via Alfa Juliette para Remoto 12. Alfa Juliette, Remoto 12, 3398. Solo Salvador, boa noite, TAM 3305, informação Romeu, 330 Recife, copia. 3305 para Recife, está autorizado, nível 330, decolada 10, por Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, aciona 5102 no transponder, no 208 controle. Recife, autorizado, nível 330, via roda do plano, decolada 90. Saída PUCA, Aracaju, primeira curva à esquerda, 5102, respondeu 208, controle Salvador. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto. Confirmando, 5102, responda 5502. 5102. 5102, chamada pronto, controle via 2. Oceano 224, 40 milhas e autorizado para 4 mil, está passando 1-2 mil agora. Vivo para 4 mil, Oceano 224. Web 747, chame Recife, frequência 13325. 13325, Web 6747. Obrigado, boa noite. Boa. Eu no 224 voa sobre a Baía de Todos os Santos e passa a altitude de 7.000 pés, distante 1,6 dúzia de milhas para a Duna. É autorizado para 2.000 e autorizado ILS. 2.000 pés, autorizado ILS, Oceano 224, passou Duna, localizador em aproximação. Reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, Oceano 224. 1-1-8-95, Oceano 624. Torre Salvador, Oceano 624, estabilizado no localizador da Duna. 224, reporte externo. Autorizado para o estacionamento, chama o prototáxi. Autorizado, prototáxi, 3305. Xenéia 6224, ação externo baixado e travado. 6224, livre pouso mão no zero, vento no 40 graus com 99, altímetro no 0 no 7. Livre pouso Xenéia 6224 no 0 no 7. Solo 08, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, acionar 6224. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Oceaner 6224. Só 3305, top para o táxi com 167 a bordo, 330 ao Serra Natal. 3305, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, no ponto espera da 10, chame torre em 118.95, pois hoje ativa é 1017. Ativado 1017, parte 1 no Índia, Alfa, tem uma espera da 10. 1895, ponte espera, tanto 3605, noite. Está na Alfa, aproximando-se da Juliette. 6224, fique atento, Airbus da TAM, taxiando após o mesmo passar a posição Juliette, autorizado a ingressar, posição 01. Ativo, visual com TAM, após Juliette, posição 01, Oceanero, 6287.